chocolate, caramelo e gelatina. Um sorvete de morango e um pouquinho de mel por cima. Tudo é uma delícia, quero repetir. Que prazer, foi chantilly. O que eu quero é me divertir. Peço bis, quando como sou feliz. É tão bom ser feliz. Peço bis, quando como sou feliz. É tão bom ser feliz.